Notificação do caralho aqui. Pá, pá, pá, fechando aqui. Fechei, porra. Vamos lá. E aí, pessoal? Caralho. Caralho. Que foi isso, mal. Cara. Los Chicos agora. Porra, tu anda participando demais lá, cara. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, com a cabeça branca, Eduardo Filhote. Fala, galera. Tamo aí pra gente falar de um dos grandes nomes da comédia aí, porque o cara merece, né? Junto aqui também, Fernando 3D. Fala, galera. Vamos falar desse velhinho aí que alegrou muitas gerações aí. Olha aí, bem antes de ser velho, hein? Oh, com certeza. E hoje, pessoal, um convidado muito especial, voltando aqui no MachineCast depois de muito tempo, ele que tem um podcast de trilhas sonoras, né? Renan Cirillo! Bom, quando você falou uma participação especial, eu fiquei esperando, eu tinha mais gente aí, mas não sou eu mesmo. Poxa, aí. Obrigado aí pela participação, pelo convite, Team Blue. É uma honra, uma alegria voltar aqui para gravar novamente. E eu quero dizer que tanto na dublagem quanto no original, o cara mandava muito bem, viu? Olha aí, pô, olha só. Certo, pessoal, então, vocês já devem estar sabendo aí que hoje nós vamos falar sobre esse mito da comédia cinematográfica, né? Já há muitos anos ele era ator já de cinema, não necessariamente comédia, mas principalmente na comédia. Leslie Nielsen, o cabecinha branca mais famoso dos cinemas aí. E mais. Ei, Leslie Nielsen? Não é Steve Martin? Eita porra, olha só. Caraca. Caramba. Caraca, eu acho que eu confundi, hein? Mas antes, os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Timbo. Então, galerinha, não esquece que se você dá uma navegadinha lá pelas redes sociais, você pode encontrar a gente no Facebook. É só você seguir lá o facebook.com/machinecast ou o nosso grupinho no facebook.com/groups/machinecast. E nós também estamos lá no Instagram. É só você seguir lá o nosso perfil MachineCast. Dá uma tweetadinha pra gente, acompanha lá os drops que a gente solta pelo Twitter no nosso perfil, que é o @machine_cast. E se você quer ter uma experiência mais completa junto com a gente, não tem medo da zoeira nem do bom humor, você pode se juntar a gente no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que tá aí na descrição do post. E a indicação de hoje vai pra quem, Fernando? Cara, a indicação de hoje vai pra aquela galera que tá na fila do cinema, aí vai ver aquele filme ruim. Você chega lá e fala assim, ó, vai lá na internet, digita esse nome aqui, procura esses filminhos aqui do velhinho aqui, que esse filme é maneiro. Na fila do cinema, olha só. Ó. Como é que o cara vai... Ah, peraí. Tu indicou o filme? Mas é pra indicar o cast? Ótimo, pode fazer a chamada, hein? É, acho que eu achei o Renan filme, da... Caraca. Caraca, cara, eu nunca achei que o Flávio fosse fazer falta, olha só. Ué, não entendi, agora era pra indicar um filme. Tu não disse na fila do cinema, ó, pega esse filme aqui do Cabeça Branca aqui e vai... Ah, tá, não, confundi. Eu tava lendo aqui, Jesus. Confundi. Caraca, aí, ó, pô, Flávio, ó. Coraçãozinho. Ô, Flavinho. Ô, saudade. Mas fez falta, Flávio. Fez falta. Saudade do finado, Flávio. Fez flauta, né? Fez flauta. Mas é aquele caso, né, cara? Se a pessoa estiver lá no escurinho do cinema chupando drop de anis, ela pode ir lá e vai escutar o cast enquanto tá esperando os trailers lá, passando aquele trailer ruim de filme, né? Então ouve o cast. Caraca. Se gostar o suficiente, sai do cinema e ouve só o cast e larga o filme pra lá. Caraca, cara, aí sim. É uma boa pedida. Tem uns filmes aí que tá valendo, mas ouvir o cast, mano. É mais econômico também, né? E é mais econômico também, né? O cast é de graça. É, o cast é de graça, pô. Ou ainda não estamos cobrando. É, justamente. É hoje. Nossa, ainda não estamos cobrando. Ainda não. Certo, então, dados os nossos recadinhos, vamos nos preparar aqui para falar do nosso querido Leslie Nielsen. Certo? Então, vamos pro cast! Machinecast, o podcast que vai voltar no tempo. Oh, Frank, que bom você ter vindo. Dilma, que bom te ver. Eu vim assim que soube. Oh, obrigada, Frank. Ah, que isso. Onde está o Norberg? Está aqui, olha só, Frank. Está aqui. Certo. Norberg, sou eu. Frank, seu amigo. Já segurei. Acende a alavanca, está debaixo do leito. A alavanca debaixo do leito. Norberg. Sou eu, Frank. Quem fez isso com você? Um barco. Está certo, Norberg. Um barco. Quando você melhorar, vamos sair para velejar. Num barco. Vamos fazer um cruzeiro, como nos velhos tempos. Droga. Enfermeira, rápido. Aplique alguma droga nesse homem. Não vê que ele sente dores. Não, ora, que coisa. Não. Heroína, Frank. Peraí, Norberg. Esse pedido está difícil. Pegou mal. Vou precisar de algum tempo para fazer isso. Meu pobre marido. Ah, ele é um homem tão bom, Frank. Jamais quis machucar alguém. Quem seria capaz de fazer isso? É difícil dizer. Pode ter sido um bando de assaltantes, um chantagista, um marido traído ou um amante gay. Frank, procure se conter. Um bom tira. Foi emboscado sem necessidade por criminosos dos mais covardes. Isso não é modo de um homem morrer. Tem razão, Ed. Um paraquedas que não se abre. Isso sim é que é modo de morrer. Ser pego por uma máquina de debulhar. Ou levar uma forte bolada nos testículos. É assim que eu gostaria de ir. Certo, pessoal, voltamos. E agora vamos começar aqui a falar do nosso querido comediante favorito, né? Porém, antes, eu gostaria de conversar. Um doce. Corte rápido. Caraca. Um doce favorito. Caraca, o cara hoje tá com a Tramontina na mão, hein? Porra! Tramontina não. Faca Guinça. É, faca Guinça, é. Como diz o Renan, um dos comediantes favoritos, e com certeza é um dos meus favoritos, e uma grande característica que ele tinha era a cabecinha branca, né? Hoje em dia, quais os cabecinhas brancas, né, os nossos comediantes um pouquinho mais de idade que vocês têm acompanhado o trabalho, que vocês acham, assim, um nível equivalente a do nosso querido Leslie Nielsen? Edu? Ah, cara, não tem. Cara, eu acho que de cabeça branca, assim, que eu tenho acompanhado um pouco mais, seria o Steve Martin. Que quando ele era um pouco mais novo, né, menos cabeça branca um pouquinho, o cara fazia uns filmes que, sei lá, eu pelo menos não tinha paciência pra assistir, não. Mas até que ultimamente tem melhorado bastante a atuação dele, os papéis que ele tem pego pra fazer tudo. Ultimamente dele? Faz tempo que eu não vejo o Steve Martin, né? Cara, não tem muito tempo, ele fez uns filmes legais, cara, aquele da família. 20. Tem uma... é 12 é demais, né, que chama de filme. Essa é uma franquia já antiga dos anos 90, 2000. Tem um filme legal dele, que é aquele, acho que é Os Canalhas, Os Pilantras, alguma coisa Os assim. Os Pilantras. Cara, aquele filme eu achei também é bacana. Fantástico. Do Steve Martin, né? Não sabia. Steve Martin. Olha, só ele legal. Se fingia de cadeirante e o outro camarada começava a bater nas pernas dele, porque era um pilantra tentando dar uma pernada no outro, né? E dessa maneira, ele tentava, acho que eles queriam roubar a grana de uma coroa e tal. E aí ele se fingia de cadeirante, né? Que ele não sentia as pernas. E aí o outro cara... Esse é aquele que ele fez com o Ed Murphy, não? Eu não sei se foi Ed Murphy, mas era um ator negro, sim. Não lembro se era Ed Murphy, não. É que o Ed Murphy é Os Picaretas, não sei se é o mesmo filme. Ah, não sei, mas é uma cena icônica que eu lembro. É ele sentado e falando, eu não sinto as minhas pernas. Falou, poxa, não sente mesmo não? E aí o cara pegava uma vareta e começava a bater um monte na perna dele, ele chorando, tentando disfarçar a dor. Caraca. Tem um filme bom dele, que bom assim, época de Sessão da Tarde, chama Fé Demais Não Cheira Bem. Caraca. É, Fé... Demais, não chega. É demais. Ele é um pastor lá, só que ele é, tipo, totalmente charlatão, velho. Caraca. O Steve Martin, eu lembro mais mesmo aqueles filmes lá, anos 2000, anos 90, da família, que nem o Edu falou, 12 é demais, não sei se é esse exatamente o nome. Até que tem um ator lá do Smallville, né, que fez o Clark. Isso! É muito bom isso. Todos esses filmes eu assisti, porque é bem legal, cara, eu gosto desse desse tipo de comédia, assim, familiar. É bem divertido, porque é cada situação inusitada que é coisa de louco. Mas, enfim. Porém, eu acho que... Eu acho que comediantes, assim, do mesmo nível do Leslie Nielsen atualmente, com mais idade, é bem, bem difícil, né, gente? Porque a gente tem atores sérios entrando em filmes de comédia, né, por vários motivos, né? É, daria pra citar, talvez, o John Malkovich, que tem feito até bastante comédia, mas como ele é mais careca do que cabeludo, não dá pra falar que é do cabelinho branco, né? É, o cabelinho branco é mal de falar, mas é pela idade, né? Mas o Leslie Nielsen já tinha cabelo branco já antes de ser velho, inclusive, né, eu acho. Sim. Cara, é até uma coisa engraçada, porque eu não me lembro de um filme em que ele não tivesse o cabelo branco. Exato, eu só exato. Me lembro dele com cabelo branco. A gente nem era nascido na época que ele tinha cabelo preto. Acho que, de repente, só os nossos avós. Tipo, cara, pela idade, pelo ano que ele nasceu, o ano que ele começou a atuar e tudo, você tem razão, cara. É. Seriam os nossos avós ou bisavós. Caraca. Então vamos aí começar com um resuminho aí sobre a biografia do nosso querido Leslie Nielsen. Então vai lá, Edu, segue. Então, cara, interessante aqui é o seguinte: o Leslie Nielsen, o nome completo dele é Leslie William Nielsen. Ele nasceu lá em 11 de fevereiro de 1926, cara. Olha só. Caramba. Eu também, quando eu vi isso, eu fiquei assustado. Eu falei, caralho, velho, o bicho é secular praticamente, ele né, velho? Ele morreu com 82 anos, acho, uma coisa assim. Se a conta não me faz errar, é 82, 86. Eu descobri uma forma muito rápida de fazer conta, sabia? Ah, é calculador? 84, Bruno. 84. Você sugere qualquer conta aí, eu te dou uma resposta em menos de 2 segundos. Faz um teste aí. 2010 menos 1926. 84. 28. Quê? 28? É. Mas a conta foi rápida, não foi? Sim, foi rápida. É o que eu falou que ia ser rápido, não falou que ia ser correto. Tá certo. É isso aí. Justamente. É, certo. Ponto válido. Boa. Então, ele nasceu lá então, né, em 1926, na cidade de Regina, no estado de Saskatchewan, saúde, no Canadá. Saskatchewan. Então, ou isso aí. Mas no Canadá, ele era canadense de nascimento, ele não era norte-americano de nascimento, né? Mas depois ele conseguiu a cidadania americana. Tá, e qual é a relevância se ele era americano ou não? Não entendi. Não, porque a gente tem que ele é. Como ele fazia muitos filmes em Hollywood e tudo mais, a gente tinha que era um ator americano. Sabe? Que ele era dos Estados Unidos mesmo e tal. Mas não, ele era canadense. Quando eu comecei a assistir os filmes dele, eu achava que ele era brasileiro. E aí? Não, ok. Fala sério. Você, Tim Blue. Pô, criança, cara. Criança vê filme dublado, é tudo brasileiro, porra. Pra mim, o Chaves morava no Guarujá. Em São Paulo, ele não curtia isso. Ah, né? Muito okay. Bem. Nossa, queria assim já. Então, ele teve aí ao longo da... ele era filho de um oficial da Real Polícia Montada do Canadá. E o pai dele era um militar muito rigoroso. Então ele teve ao longo da vida dele, assim, por muitos anos, até quase os seus 30 anos... Ele teve uma criação bem rígida, num estilo mais militar, uma família bem mais séria e tudo. Uhum. Quando ele estava próximo de completar os seus 18 anos, ele se alistou na Força Aérea Canadense, serviu e treinou como atirador da Força Aérea. Ao longo da sua vida aí, ele foi casado 4 vezes, divorciou-se 3 vezes e... teve 2 filhas ao longo da vida, que é a Maura Nielsen Kaplan e a Tia Nielsen Disney. Aí quem olha ouve, o nome dessa terceira, que é legal. Pô, e quem ouve, tá quem, 84, ouve ele, quem ouve ele dizer, pô, o Edu dizer assim, ele casou 4 vezes pra 84 anos? É muito pouco. Tem o Maverick tem 44, já casou 5, cara. Tá indo pra cima. Porra, vai casar mais umas 8 ainda. Ele estreou nos cinemas aí, o primeiro papel que ele conseguiu nos cinemas foi em 1955, com o filme The Battle of Gettysburg, que nunca foi passado aqui no Brasil, mas é o primeiro filme que ele começou e desde então ele tomou grande gosto aí pela atuação e tudo e se dedicou à carreira de comediante, ator e dublador, cara. E ele tinha entre as suas marcas... Detalhe que nesse primeiro papel aí ele entrou como narrador, né? Então em 56 que ele participou de Forbidden Planet, que ele foi já como um ator mesmo, tá, mostrando a cara. Ô, rapaz, isso aí na minha pesquisa falhou. Ele estava só como dublador, eu não foi citado. Só falou que a estreia dele foi... Narrador. Narrador, isso. É isso aí. É. A marca registrada, né, que ele tinha ao longo da carreira eram as gags e caretas que ele tinha, que ele fazia durante as cenas, né? Então, pode-se dizer aí que ele foi um precursor do Jim Carrey, que hoje é um comediante que também é famoso por conta disso, né? Por conta de saber fazer várias gags, caretas e tal em vários personagens diferentes. Mas tinha um outro ator que eu suponho que seja mais antigo que o Leslie Nielsen ou contemporâneo, que também tinha esse negócio de fazer essas caretas. É, aqui eu não lembro o nome, mas é bem... Jerry Lewis. Jerry Lewis, exatamente, é. Ele fazia exatamente essas coisas, hein? Eu tava até me perguntando aqui, porque o Leslie Nielsen, ele não era muito de fazer caretas, né? Ele era bem expressivo, ele era um excelente ator. Então, de fazer caretas, de repente, firulas com o rosto... De repente, um filme que a gente não viu, talvez, mas ele tinha uma expressão bem caricata, às vezes. Mas ele era um excelente comediante, né? Porque o ato de fazer comédia é só de você contar uma piada sem expressar muita coisa, ele não era muito... digamos assim, muito... não era coreografada, né? Onde ele usava o corpo dele pra ser a expressão da piada, né? E só a piada por si só, ele falando, já caracterizava ali uma comicidade que era muito forte, né? Sim. Diferente do Jerry Lewis e Jim Carrey, né? Que ele usa ali a expressão de caretas e aí sim fazer língua, né? O olhar bem, bem marcante e usar isso aí como extensão da piada. Sim. Mas enfim. Sem contar que o Jerry Lewis se caracterizava também, às vezes. É, né? Isso aí. Ah, é verdade, o Jerry Lewis, né? Verdade. A gente já tá falando do Jerry Lewis uns 10 minutos, Edu. Eu não tinha entendido que era Jerry Lewis, cara, que vocês tinham falado. É, o Jerry Lewis. Bom, eu tô assim, quem que é esse, velho? Opa, a primeira coisa que eu falei, cara. Deixa eu melhorar o volume do meu microfone aqui, então. E também, outro grupo de comédia, ou trio, dá pra dizer, mas eu acho que é grupo, porque não era só três. Os Três Patetas também sugavam isso daí das caretas e coisas. É verdade. Ao extremo, né, cara? Principalmente caretas. Os Três Patetas, eles são derivados da época do cinema mudo ainda, não? Não. Década de 50. Eles já começaram no cinema com áudio? Sim. Já. Porra. Bora, chegaram aí no colorido, Edu. Mas eles não vieram do cinema mudo, não? Igual o Charlie Chaplin? Se vieram, eu não sei. Eu nunca vi nada, nem referente. A primeira vez que eu tô ouvindo falar aqui alguma coisa sobre cinema mudo com Três Patetas é agora. Eu nunca ouvi falar. E eu já assisti várias vezes Três Patetas. Lembro, não. Coisa... Mas eu não descarto, viu? Eles são mais ou menos contemporâneos com o Gordo e o Magro, não são? Ou eles são... Eles não, vieram bem... Edu, os Três Patetas... O Gordo e o Magro já é cinema mudo. Os Três Patetas, eu acho que é 40, 50 e 60. Eu acho. Eu posso estar falando bobagem, né? Mas como a gente não pesquisa aqui, a gente só fala o que sabe... Tá aqui, mas a gente tá aqui pra falar bobagem. Não. Não. Tu veio falar bobagem, pode se retirar, vagabundo. É, que é isso? Segue lá, Edu. Então lá, outra característica bem marcante aqui também, essa aqui vinda de comentários dos bastidores e de pessoas que trabalharam com ele, é que ele parecia não estar prestando atenção em nada que acontecia à volta dele. Então muita gente sempre deixou comentários e tudo falando que uma das coisas interessantes de atuar com ele é que ele parecia aquela pessoa mega distraída, sabe? Que tava assim, não dando conta do que tava acontecendo ao redor. Mas que não, cara, que ele tava sempre super atento e tal, que era uma característica muito peculiar dele, eu achei isso interessante. Eu achei triste, outras... cara, porque eu tava louco pra comentar, nossa, imagina o que, que é trabalhar com uma pessoa que nem essa, deve estar toda hora zoando, fazendo uma piada, uma coisa e tal. Aí agora o cara fica sabendo que o cara mó quieto ficava na dele, quietinho, que tristeza. Totalmente ao contrário, né? Decepção total, tem, cara. A gente tem alguma pessoa como ídolo, a gente, na nossa cabeça, é a melhor vislumbra pessoa do mundo, uma é. Série de ações, né? É, por porra. Exemplo, vamos trazer pro nosso universo aqui. Como podcasters, né? Poxa, imagine você, vamos chamar pra gravar ao vivo com o Luciano Pires e Ivan Mizanzuki. Vamos colocar os dois extremos aí, politicamente falando, né? São caras extremamente fortes e que se a gente for gravar, certamente a gente vai ficar assim, poxa, e agora? Como é que vai ser, né? Como é que é esse imaginário e vai ser essa gravação? Eu certamente ficaria muito nervoso de ter essa gravação. Cara, sinceramente, eu não... Não tenho essa tesão toda não, hein? Por gravar com famosos, não, não, hein? Não tô dizendo tesão, mas é, digo, pra quem é ator do cinema, trabalhar ou contracenar com um camarada desse seria de extremo peso pra carreira. Assim como nós, para participarmos, de repente, de um programa que tenha ícones, né, da podosfera nacional, ou até mundial, sei lá, pode trazer esse peso. Vou caraca, tratar vamos... da mesma maneira que eu trato o Renan, que eu tratei o Zop, que eu tratei o rapazinho lá, o ouvinte, que veio fazer uma participação. Ou seja, não dando a mínima, né? É, vou, tô cagando, tô nem aí. agora entendi esse cheiro que tá aqui. Vai ser o Timbu pelo Timbu, né? Normal. É, né? Cara, pô. Ô, Fernão, para com isso aí. Vamos dando, dando sequência aqui, alguns pontos marcantes da carreira dele aqui foram os seguintes. Ele chegou a fazer o teste para fazer o papel de Messala no filme Ben-Hur, de 1959. Porém, o papel acabou ficando com o ator Stephen Boyd. Ele foi considerado também para fazer o papel de Jack Torrance no filme O Iluminado, de 1980. Mas, dessa vez, o papel ficou com o Jack Nicholson. Ele recebeu indicações... Não, peraí, Edu, peraí. Calma, pausa aí. Cara, aí que tá. Eu não consigo imaginar o Leslie Nielsen fazendo um papel tenso que nem aquele, cara. Eu não consigo, sinceramente. Todos os filmes que eu vi do Leslie Nielsen até hoje foram comédias. 100% dos filmes. Eu não consigo me lembrar de um filme que eu tenha visto que ele tenha feito outra coisa a não ser comédia. Tipo a gente falou do Jim Carrey, né? O Jim Carrey faz filme de drama fantásticos, que nem a gente falou no cast do Jim Carrey. Mas agora o Leslie Nielsen eu não consigo ver. Fala, Renan. Não, tem um filme ruim, que não é comédia, lá, o do Libelo, como é que é o nome? Esqueci. É comédia. É super-herói o é filme. Comédia. É comédia. Você não entendeu a piada. Que o filme é ruim pra caramba. Porra. Né, que a piada foi tão ruim quanto o filme, tá ligado? O filme, né? Então, cara, é interessante você ter comentado aí, né, que ele era mais famoso pelos filmes de comédia, porque ele recebeu várias indicações pra prêmios. E dentre elas aí, as duas principais que ele recebeu foram duas indicações ao Emmy por filmes de comédia. Eu não vou falar quais filmes são aqui, porque provavelmente pode estar na listinha de alguém, que são filmes famosos. Mas ele recebeu duas indicações ao Emmy aí por filmes de comédia, como melhor ator de comédia. Olha só, show. Em 2002, ele ganhou o título de cidadão honorário do estado de West Virginia, né, que é o estado da Virgínia do Oeste, nos Estados Unidos, e foi embaixador da boa vontade de Mountain State, também em 2002. Ainda em 2002, né, dessa vez em outubro, ele foi condecorado com um título de oficial da Ordem do Canadá, por serviços prestados para a sociedade canadense. Em 2003... foi fundado o Grant McEwan College em Edmonton, em Alberta, no Canadá. Inaugurou o Leslie Nielsen School of Communications, né, que seria a Escola de Comunicações Leslie Nielsen. E ele estava lá fazendo a cerimônia de abertura e cortando a fitinha vermelha, aqueles negocinhos todos. Foi bem eu vi o vídeo aqui do negócio da cerimônia, foi bem bacana. Depois vou achar o link aqui, vou te mandar pra você colocar no site aí. Na postagem. Isso. Não, pra repete aí, refaz a frase aí, que aí o editor corta. Eu vou procurar o link aqui e vou passar pro Team Blue pra colocar na postagem pra vocês pegarem aí no link. Caraca, gravar com editor e host é foda, né? O cara fica querendo mandar no cast dos outros, não se viu um negócio desse. Então tá bom. Então, já que não vai cortar nada, foda-se o editor, então. Essa curiosidade aqui eu coloquei. Assim, eu não me atentei a quem é essas duas pessoas aqui, mas como talvez vocês possam conhecer. Mas o crítico de cinema Roger Ebert chamou o Leslie Nielsen de o Laurence Olivier das paródias, por causa dos trabalhos que ele fez em comédias escrachadas. Só um detalhe aí, não sei nem se cabe, mas eu dei uma olhadinha aqui também. Tem algumas divergências, né? Uns desencontros de informações a respeito da carreira do Leslie Nielsen. Por exemplo, eu achei aqui uma informação dizendo que o primeiro grande trabalho dele foi na TV, participando aí da série Studio One, foi em 1950. E só em 54 que ele deu início à carreira de ator mesmo em Hollywood, estrelando o filme O Rei Vagabundo. Mas enfim, é diferente, né? Não sei, não se sabe onde pode confiar, né? Mas tá aí, então, antes que a gente receba algum tipo de contra-informação, né? Sim, também existe essa informação. Cara, pô, começou em 50 e depois começou em 56. Mas enfim, acho que o que mais chama atenção é que foi em 1980, né? Quando ele participou do Airplane, né? Que é Aperte os Cintos, Piloto Sumiu. Pode falar o nome dos filmes, rapaz? Pois é, cara. Eu não falando os filmes que ele ganhou o prêmio, o Renan vai lá e queima o negócio. Não, o que eu tô dizendo é que ele, que esse aí foi o que deu o boom dele, né? De sim, participação anos 80, na comédia. Anos 80 foi quando a carreira dele deslanchou de vez, né? Realmente. Queimei a largada, então, né? Mundialmente famoso. Foi nesse ano, realmente. Pra gente finalizar aqui, em 2005, no remake do filme Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolate, ele foi cogitado para fazer o papel de Willy Wonka, mas o papel acabou ficando com o Johnny Depp. Mas eu acho que seria interessante, né, cara, ver o Leslie Nielsen fazendo o Willy Wonka. Eu acho que teria ficado um pouco melhor do que o Johnny Depp, talvez. Sei lá, cara. Acho que ele era muito velho pro papel. Pois é, cara, mas o Gene Wilder no original já era um Willy Wonka mais velhinho, não, saca? Não, começo de carreira jovem. Dele, cara. Eu acho que ele era mais jovem. Ah, sei lá, velho. Não, eu tenho não, na memória não. Que ele era velho. Não. Olha o Gene Wilder também. Olha depois a data, também... a data do filme e a idade do cara pra te ver lá. Não era velho, então, não. Então, mas aí é aquele caso, é o que eu ia comentar. O Gene Wilder também tem esse mesmo efeito Leslie Nielsen, saca? Eu tenho pra mim que o cara sempre teve aquela cara de velho, sabe? Porra, em 2005 o Leslie Nielsen tava com 80 anos, cara. Porra, não tinha como. Né? Ele tem uma estrela na calçada da fama lá em Hollywood. Merecidíssima. Ela fica localizada em 6.541 na Hollywood Boulevard. Até, né, foi uma longa carreira. Depois de Bruce Lee, cara. Pô, é mesmo, cara? Eu não olhei. Não, tô zoando. Indiferente também, né? Isso não faz nenhum... Não importa, né? Eu acho que ali não tem. É. Ah, ficou perto do tal fulano. Pô, o fulano, de repente, tá feliz por estar perto dele ali. E foi aí uma longa carreira. Mas o Bruce Lee tinha a estrela na calçada da fama? Eu não lembro. Tem, né? Tem. Ou não? Eu acho que tem. Viu, cara? Rapaz, agora sucesso, me pegou. Né? A zoeira me pegou, hein? Porra. Tá, quando a gente falar de novo do filme de Bruce Lee, a gente... No cast de Bruce Lee a gente pesquisa. Pois é. Então foi aí, né, uma longa carreira com... Mais, ele acumulou mais de uma centena de trabalhos audiovisuais. Caraca, eu vi dublagem. Isso. Porra, apareceu de mais de 100 filmes, caralho, eu vi isso. Nossa, não, me apavorei. Mais de 100 obras audiovisuais. Então tem aí, incluindo dublagens, filmes, podcast, séries e coisa e tal. É, se for contar apenas filmes e séries, ele tem 39 trabalhos distribuídos entre filmes e séries. Caraca. Só que tem também os trabalhos dele como dublador. Então, incluindo esses, ele tem mais de 100 obras aí. Até que ele nos deixou na data de 28 de novembro de 2010. Caraca, parece que na foi cidade ontem. Né, cara? É verdade, tava olhando aqui, cara, já 9 anos já, cara. Caraca, achei que tinha sido ontem. Isso aí foi... Isso foi na cidade de Fort Lauderdale, no estado da Flórida. E realmente ele partiu aí com 84 anos, deixando um senhor legado na história do cinema e da televisão. E ele participou de séries muito famosas, saca, velho? Eu tava olhando aqui, ele participou de Kojak, que eu nunca assisti, mas eu sei que o nome dessa série aí, cara, meus pais falavam assim... Sempre que falava alguma coisa de série, falava de Kojak. A única coisa que eu sei do Kojak é que ele era careca, só. Bom, pelo menos dizem, né? Você já viu a imagem dele? Eu também já vi, já vi. Aham, é careca. E é careca mesmo, né? Careca. É bem. E aí, né? Ele participou Só como detalhe a respeito da morte do Leslie Nielsen, ele morreu de complicações da pneumonia. E morreu dormindo. Morreu dormindo de pneumonia. Pô, triste. Mas 84 anos, viveu bem, né? Pelo menos assim, né, cara? Foi uma morte aparentemente tranquila, né? De preferência não. Provavelmente aposentada, né? Hoje, com 84 anos, não se aposenta mais. Olha aí. É, cara. Aí, ó. Tem o Bruce Lee, tem estrela, tá? Olha aí, pô. Nem precisa gravar cast do Bruce Lee mais aí, ó. Pronto. Ó, ele participou também da série original, né, do Hawaii Five-O, que... Saúde. Tem uma série remake aí agora. Pô, Hawaii 5-0. Hawaii... Não, é Hawaii 5-0, pô. É mais fácil. Então, porque... então, do original, né, essa, na época, não sei como que veio o nome. Não, Edu, se você falar Hawaii Five-O, tem que falar Hawaii Five-O. Hawaii faz é, concordo? Então, vou me retratar aqui. Ele participou aí do Hawaii 5-0. Aí sim. Edu, aí, vamos pros Tupiniquim, pô. É, participou de uma aqui também que chama Kung Fu. Eu acho que eu já ouvi falar dessa série, mas eu posso estar me confundindo com alguma outra do Bruce Lee. Mas a Kung Fu não é de comédia, ele participou dessa série, cara, olha só, explodiu a cabeça agora. Caramba, participou. Mas o Hawaii 5-0 não é de comédia também, não é? Sei lá, é pô. É série policial essa, eu acho. Ah, ele podia fazer um personagem cômico. Não sei. Eu também não sei. Eu não sei. Nem vai ver, nessa época ele tinha cabelo preto, cara, ninguém liga pra essas porra. Falar em cabelo preto, vocês já viram a imagem do Leslie Nielsen em Forbidden Planet? Mandei aí no Skype, cara. Caraca, que susto. Olha. Eu achei que tu ia falar, falando em cabelo preto, vocês viram que o Felipe Neto agora tá cabelo preto. Caramba, velho. Diferença, esse cara, né, cara parece outro, não parece ele, não. Eu já tinha não visto, é? Nossa. Muito diferente. Caraca, parece... Mas enfim. Ele parece ator de Bang Bang. Olha aí, sim, cara, tipo aquele poker sangrento, dólares sangrentos, ô, um negócio Flávio, assim. esse Kung Fu é aquele seriado que o Bruce Lee ia fazer, né? Ainda acabou não fazendo, né? Ah, vai pra porra, pô. Não tô nem no cast do pessoal falando de mim, hein? Caraca, é muito amor isso, hein? Porra. Ou não? Eu quero saber quem é o Flávio. Desculpa, o Fernando. Pô, eu acho que é, cara. Eu não tenho muita certeza. Ah, não. É ele sim. Aham, tô vendo aqui o Adam. O filme é sobre Leslie Nielsen ou o quê? Não. Esse é o seriado Kung Fu. Ele participou. Ele fez uma participação, eu acho que de um episódio. Ele fazia lá um promovedor, um cara rico lá que fazia a luta lá, e aí o Kung Fu, no caso o cara lá, que o ator que era pra ser o Bruce Lee, né, que esse é um seriado que era pra ser feito com o Bruce Lee, daí não deu, e botaram esse outro cara aí, que é um tailandês, se não me engano. Enfim, segue, Edu. Então, cara, é esse aí, é essa então, né, as curiosidades aí que a gente colocou da carreira do grandioso Leslie Nielsen. Não posso comentar outras coisas aqui, porque aí eu teria que falar sobre os filmes, cara. Então, como a gente não pode dar spoiler aqui dos filmes, a gente pode... A gente fala durante o filme daí. É, a gente não pode queimar a pauta, só a erva, então... Eita, porra. Ou se você for padeiro, também pode queimar a rosca. Então tá. Já acabamos aí a biografia do nosso querido Leslie Nielsen. Agora vamos para um sorteio honesto aqui, porque a gente vai, cada um vai falar do filme que mais gostou, que mais tem nostalgia, ou que lembra melhor, enfim, né? E, olha aqui, vai rodar. É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. E o sorteado foi... O convidado. Olha aí. O Renan, dessa vez que é o Renan. Caraca, tô feliz, tô me sentindo especial mesmo, hein? Olha só, cara. Aquele sorteio 100% fraudadamente, honestamente fraudado. Não, porra, que isso, honesto, pois honesto. É. Renan, vai lá, Renan, fala aí. Cara, tem de tantos filmes, não vou falar os nomes aqui pra não queimar a pauta de ninguém, mas de tantos filmes que eu assisti dele, cara... Um dos mais icônicos e que marcou a minha adolescência, não somente pelo filme em si, que é excelente também, que é o Corra que a Polícia Vem Aí, 33 e um terço. Olha, filho da mãe, pegou meu filme. Esse é o primeiro dessa franquia ou não? Não, é não, o terceiro. É o terceiro, né? Porque terceiro. Tem o primeiro e tem o 2,5 e o 33 e um terço. Sim. E assim, quando eu assisti esse filme, olha só, eu trabalhava numa locadora de vídeo. Olha! De VHS. Eu trabalhava, né, na locadora e tinha esse filme lá. E já era catálogo já, né, não era lançamento ainda, enfim. E eu peguei esse filme de maneira... Ele é um filme que não ficava lá quase, né? E quando eu tive a oportunidade de conseguir pegar, eu levei pra assistir. Chamei uns amigos pra assistirem também. E, cara, a gente nunca riu tanto. Assim, eu nunca tinha rido tanto vendo um filme até então, aquele momento, né? Porque você vai se deixando levar ali pro... Ah, um dá uma risada mais forte e tal. Sim, e tem uma cena engraçada. É. E acaba dando aquela crise de riso em todo mundo. Mas a cena que nesse filme que mais me chamou a atenção é que a gente teve que voltar umas 4 vezes pra ver de novo, foi aquela cena da que eles fazem um flashback e eles estão numa boate, um crime na boate, e aí eles, com o cabelo todo grandão e tal, eles chamam o O.J. Simpson, né, o Norbert, e ele vai sair do banheiro e ele não consegue porque tinha um cabelão grandão, Black Power, né, de tão grande que era. Aí ele vira de lado pra conseguir passar. Cara, aquela cena ali, todo mundo rolou no chão de rir. Mas, poxa, o filme inteiro é muito bom, né, cara? Na hora que, no finalzinho ali, quando eles estão trocando de arma, o cara tá montando ali a arma também. Na hora que o cara é acionado, o cara tá com um canhão lá, explode quase o andar inteiro do prédio. Enfim. Esse filme aí, pra mim, foi muito marcante, me traz uma nostalgia enfim, me dá muita alegria de lembrar desse filme, né? Então, por isso que eu tenho esse carinho enorme com o Leslie Nielsen. Como é que é o Old, o Simpson aí? O.J. Simpson. É aquele que foi preso, né? Ele não era jogador de futebol, era, né? Não lembro. Era jogador de futebol. Ele era o parceiro dele Ele foi preso por causa de quê mesmo? Espancamento da mulher, né? Ah, pois é, porra. É aquilo, a gente não espera algumas coisas das pessoas, né? Quem via ele no filme jamais imaginaria esse tipo de atitude. Assim como a gente se decepciona com tantas outras pessoas hoje em dia, né? Faz parte. É verdade. Faz parte. E assim, uma coisa que me chamava muita atenção, cara, é a voz do Leslie Nielsen, cara. Toda... uma voz aveludada, né? Vamos colocar assim. Tá, mas aquela voz picante, tipo, né? Tu ouviu legendado? Vi legendado. Primeira vez vi legendado. Não foi o filme que eu conheci o Leslie Nielsen. Sim. Né? Mas, como é que o cara pode rolar de rir num filme legendado, cara? Não... Ah, porque eu sabia ler, né, cara? Já na época. Então, dava pra... Não é a mesma coisa, cara. Tu lia uma piada e tu ouvia piada. Lamento. Mas ali era uma sketch totalmente visual, entendeu? Não foi um jogo de palavras que era muito forte. Tu tá falando de uma cena, tu tá falando de uma cena em especial, né? Mas deu a entender que o filme todo é sensacional. Mas eu não consigo, não, filme, sinceramente. Se é. Filme de comédia legendado pra mim, porra. Ah, eu gosto. Eu okay. acho bacana. Porque okay. tem certas piadas que eles fazem que tá dentro do contexto e que se for dito em português não cabe. Né? Não sei se você for... lembra do filme do Máscara. Se for traduzido em português, né? Agora, se for localizado em português, é outra coisa. Que, tá, nos, que exemplo, nos anos 80 e 90 era sempre traduzido. Vou só obviamente. Contextualizar aqui: o filme O Máscara. Na hora que o cara tá preso lá e ele pede pro cachorrinho Miley. É Miley, né? Miley. Pede Milo, pro cachorrinho: pega as chaves pra mim. Aí em português ficou: pega a chave pra mim. Não, o queijo não, pega a chave. E tipo, tá, qual que é a dificuldade do cachorro de diferenciar isso? Só que em inglês, chave é keys. É keys, né? E queijo é cheese. Ah, então tá. Pega, take the cheese, knock the keys. Então a fonética fica a mesma. Então, às vezes, no inglês a gente consegue entender o porquê que aquela piada funciona e no português não. Ah, entendeu? No português ele queria comida. Mas enfim, irrelevante. Tá, vamos lá. Tá, mas enfim, eu gostei muito do Porta só me esclarece uma... 33 em texto, que só o título por si só já é uma piada, né? É, mas sim. Enfim. Só me esclarece uma situação. Esse filme é aquele que o Simpson, esse, o John Simpson aí, o espancador aí. O Jay. É aquele que ele começa com um revólver e aí ele vai montando as peças. Isso. E aí fica com uma metralhadora, um rifle. Daqui a pouco, quando ele finalmente termina, ele tá com um tanque de guerra. É isso aí. Explode o andar inteiro. Cara, essa é a melhor cena do filme. Porque você vê ele chegando com a maletinha, tá um tiroteio, um negócio assim. Não, pera aí que eu preciso preparar a minha arma. Ele abre a maletinha assim, tem uns um revólver, 22 ali, né? Um 20... E um silenciador, um negócio assim. Aí você vê o cara tirando um pedaço, tirando o outro, não sei o quê. Anda rápido, não sei o quê. Ele, calma, tô terminando. E só vai pegando peça, aquela martelando. Do processo, o cara já tá com uma sniper, ele tá crescendo a arma, tá com uma bazuca. Uma bazuca. Final. Não sei o que, hora que a câmera corta, assim, ela tá mostrando o fundo, assim, né, o pessoal todo, a câmera gira, na hora que ela gira, assim, que pega o Leslie Nielsen, ele tá sentado em cima do tanque de guerra, assim, já virando canhão, né? O negócio do o canhão do tanque pro pessoal. Essa é a minha arma. E é nesse filme também que o Leslie Nielsen tá num tiroteio ferrado com um bandido lá, e aí fica dando os cortes de cena, ele tá atirando um no outro, daí quando abre a câmera tá um na frente do outro, assim, a meio metro de distância atirando, assim, errando. Cara, isso era uma piada bem recorrente, tanto na série, né, que ele fazia do Police Squad, Esquadrão de Polícia, que era excelente também. E os outros filmes, né, do Corra que a Polícia Vem Aí, então era uma piada bem, bem comum e que sempre funcionava. É, quando sim. O cara começava, mostrava a câmera em um, atirava, mostrava a câmera no outro, atirava também, você sabia, tá um na frente do outro, e era o que acontecia mesmo. Engraçado que nunca era um tiro, um contra o outro, era um monte, né? E a bala rolando e ele atirando ali como se não fosse nada, cara. Mas uma outra cena também, cara, que acabei lembrando aqui, que ele tá investigando, né, aquela Presley lá, aquela loira, não esqueci o nome dela. Priscila? Priscila Presley? Quem é essa? Não lembro. Acho que era a loirona lá. Ele ia investigar ela, ele foi pra uma clínica que ela trabalhava, alguma coisa assim, e era uma clínica de fertilização. Aí, você olha, você vai ter que fazer uma coleta, né? E que era... Ah, né? Sim, eu lembro! Aí você vai ter que fazer uma coleta. Aí o cara entrava numa salinha, aí dava lá um quebra-pau danada, né? É, pá, pá, tá, tá, tá, tá, tá. O cara gritando uma porradaria danada. Aí, depois de um tempinho, a mulher, você tá precisando de alguma ajuda? Ele falou, se você puder, como é que tá? Não, vou te dar essa revista aqui. Aí, tá bom. Aí pegava a revista, e passava um tempinho, ele voltava com uns 15 potes empilhados assim, agora sim, toma. Caraca, eu não lembro dessa. Eu achei que era outra que o Leslie entra num banco de sêmen, e aí a... clínica de fertilização, pô, tô dando um nome mais bonitinho. Sim, mas eu não sei se é o mesmo filme, mesmo quadro, que daí ele entra na salinha, aí a mulher entrega pra ele um potinho, ele fica segurando o potinho, e aí fica, e ela liga a TV, e fica passando um filme pornô na TV, e ele fica olhando. E aí ela olha assim, depois ela volta e olha pro pote, não tem nada, ué, você tá precisando de alguma coisa? Ela dá uma revista pra ele. Aí ele pede alguma coisa. Você pode me trazer mais um biscoitinho, coisa assim? Enfim. É esse aí? É, essa cena mesmo. Ah, olha. Caraca, olha, sensacional. Então tá, é esse aí, Renan. É, eu poderia falar N cenas aqui, mas vamos, senão vai acabar o programa e ninguém falou mais. Aí, pode passar pra frente. Agora, o próximo aqui sou eu a falar do filme. E o filme que eu vou falar é uma sátira do filme do... Eu não lembro qual é o nome do filme original, mas enfim, o nome do filme que eu vou falar do Leslie Nielsen é O Foragido. É o original, é O Fugitivo. O Fugitivo, olha aí. Tem vários com filmes... com Kevin Costner, me parece, né? Sim, sim. Tem vários, não, tem vários. O Foragido é com Harrison Ford. Harrison Ford. Harrison Ford? Não. É o... É, sim, cara. É Harrison Ford e... E aquele cara que fez M.I.B. junto com o Will Smith. Sim, o... sim. Que depois fez... Aí tem o derivado desse... Ixi, eu tô mudando tudo. Acho que o Ace Marshalls. Não, esse aí é o Ace Marshalls. Tô misturando tudo já. Aqui é com Wesley Snipes. Mas ele, o U.S. Marshalls é uma continuação do Fugitivo. O personagem do U.S. Marshalls é o mesmo detetive federal do Fugitivo. Ah, tá. Eu tô tentando lembrar o nome dele aqui, cara. Como é que é? Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, não tava na ponta ali, mas não tava lembrando. Harrison Ford mesmo, cara. Porra, não lembrava. Harrison Ford. Ah, ok. Cara, é uma falando sátira... de filmes da década de 90, na época que eu trabalhava no locador, então... Caraca, pois é, mas pra quem achava lá que era o coisa lá no não, filme a gente aí ficou Tommy fora Gun, da gravação. Lá, né? não sei de quem você tá falando. Ah, ok. Não foi gravado, nunca existiu, né? Tá certo. É, exatamente. Então, eu poderia falar de qualquer filme do Leslie Nielsen que eu gostei de todos. Porém, eu tenho um grande problema com a maioria dos filmes deles. Pelo menos os mais famosos. Pra mim, eles são todos muito parecidos. E eu não sei qual é qual. Por exemplo, eu não consigo identificar qual é o Corra que a Polícia Vem é aí. O verdade, primeiro, o segundo cara. E o terceiro. Nem a o Foragido. Confundir, né, cara? É tudo muito parecido, cara. Todos eles são muito parecidos. Então, e ele faz... O mesmo personagem em todos os filmes, cara. Ele não... Sim, ele faz o personagem dele mesmo, né? É, exatamente. É, tipo isso. É aquele esquema de não mudar a receita, né? Continuar sempre na mesma. Exato, tá dando exato. Certo, então né? É muito difícil. Policial tu... trapalhão de terno. Exato. Então é difícil de tu separar o que, qual filme, qual. Enfim, os mais famosos em si. Claro, tem outros que daí é um personagem todo caracterizado e aí dá pra diferenciar bem. Talvez mais pra frente aí. Ou em situações. Atípicas, né, que seria aí de um filme já mencionado. Então, O Foragido é uma sátira desse filme aí do Foragido, ou do Fugitivo, né, que tu falou. E, cara, é muito legal. E uma das cenas que eu mais gostei desse filme, assim, que eu ri muito também, que nem o Renan falou, é lembrando que no começo do filme ele teve uma briga com um cara, e o cara não tinha um braço, não tinha uma perna e não tinha um olho, se não me engano, era essas três coisas que o cara não tinha. Então, sempre que ele ia relatar esse momento pra alguém, né, que o cara que tinha cometido o assassinato, ou a tentativa, não lembro agora, ele relatava pra pessoa, é um cara que não tem uma perna, que não tem um braço e que não tem um olho. Ele sempre falava isso. E aí ele criava flashbacks na cabeça dele sobre esses momentos. E tinha uns flashbacks de umas coisas que nem tinha acontecido, que ele ficava lembrando. Cara, era muito, muito engraçado. E fora outras 300 situações que, lamento, eu não tenho como descrever aqui, que eu realmente não lembro, porque todos os filmes... se eu falar uma coisa aqui, vai ser de um outro filme. Por exemplo, essa cena que o Renan verdade. Falou aí do banco de sêmen lá, eu achava que era desse filme do Foragido, cara. Que ele tava tentando procurar, porque o cara era um enfermeiro, ele tinha um avental branco, ele era um enfermeiro, esse cara que era o assassino lá, o que matou, enfim. O vilão, né? E eu achava que ele tava no hospital justamente pra procurar o cara, e aí eu me lembrava da cena e eu achava que era desse filme. Porra! E aí tem uma outra cena de um outro filme, não sei se é desse Foragido, que é aquele que ele transa com a mulher, eles botam o preservativo aí, eles vestem a camisinha no corpo todo. Eu achava que era desse filme também, agora já não tenho certeza. Os filmes são tudo muito parecidos. Deixa eu te relembrar uma situação desse filme. É. eles estão sendo transportados lá no ônibus que faz o traslado, né? Faz o transporte de presos mesmo. Sim. E aí começa a ter aquela discussão ali dos prisioneiros com o guarda. E aí, na hora que o guarda, o cara que tá dirigindo, olha pra trás, né? Pra ver o que que tá acontecendo. Aí tem uma casca de banana na estrada. Aí o caminhão, o ônibus, ele passa em cima da casca de banana e como quem diz, uma casca de banana, escorreguei. O ônibus começa a escorregar e tal, capota, porque escorregou na casca de banana, né? E aí o ônibus capota totalmente e na hora aí ele cai e todo mundo lá tá lá detonado, ele tá com uma caixa na cabeça, na hora que ele vai sair, né, pra fugir de fato. E aí ele tira uma caixa da cabeça, eu não tô vendo nada. Aí tira a caixa, tô cego. Mas na verdade ele tava com uma outra caixa menor na cabeça também. Aí ele vai e tira a segunda caixa, agora sim. Caraca. Aí é quando ele foge, né, daí o cara fica perseguindo ele lá. Cara, é muito engraçado, cara. Eu só gostaria de lembrar tanto desse filme quanto o feeling que eu tenho de ter assistido esse filme. Eu sei que é um dos filmes que eu mais ri, mas eu não consigo lembrar as cenas do filme, cara. É isso que me incomoda. E eu não consegui assistir o filme de novo porque eu não achei. Não existe mais o filme. Porque, com exceção dos filmes que passaram na TV... Todos os filmes do Leslie Nielsen eu vi em VHS. Tinha, cara. CD na época. CD já eram os mais novos, mais ruins, coisa e tal, enfim. Mas os bons mesmo dele é tudo VHS, cara. Então, esse pessoal pegar o VHS pra botar no YouTube é muito difícil. E eu não consegui achar no YouTube, nem pra baixar no site, lugar nenhum, esse filme. E era muito bom, eu só lembro que era muito bom. E no fim ele conseguiu pegar o cara lá que não tinha um braço, não tinha uma perna e não tinha um olho. É que se parar pra analisar que os filmes antigaços é tudo, parece que é tudo um filmão único dele, né, nossa cabeça. Porra, exatamente. E é difícil de diferenciar o que, que é o que, porque como a gente falou, ele faz o mesmo personagem em todos os filmes. Sendo ele policial ou não. Ele é um 007, né? Hã? Ele é tipo um 007. É, o 007 filme, da comédia, tudo, exatamente. História, né? Vai junta toda a história. Ele faz um agente aqui, um policial ali, um não sei. Aí vai misturando. É, mistura com todos os filmes de policial e agentes da época contemporânea. Porque a maioria dos filmes são esquetes satirados de sátiras de outros filmes. É muito legal. Então tá, fica aí o meu filme. Se alguém lembrar do filme, com certeza vai lembrar alguma cena. Se tiver um bom discernimento de o que é o que aí, porque eu, sinceramente, eu não consigo. Mas enfim. Ah, eu joguei aqui no YouTube. Tem aqui uma cena desse filme, justamente falando dessa cena que eu acabei de narrar aqui. Mas a cena do ônibus e a cena do trem. E na hora que ele começa a correr, um trem começa a perseguir ele. Aí ele se joga atrás de uma pedra e aí, tipo, cadê o trem? Não aparece. Aí na hora que ele bota a cabeça pra fora, assim, né, da árvore, procurando onde tava o trem, e o trem também coloca a cabeça pro lado de fora, como se fosse, né? Agora eu te vi, então eu vou te pegar. Aí começa a correr de novo. Que merda. Ó, o nome do filme é Wrongfully Accused, né? Então, saúde. O acusado injustamente, né? Esse é o nome do filme. Se quiser, de repente, procurar aí. Baixar inglês, ele aí, né? na biblioteca do Paulo Coelho. Porra. Pode ser mais fácil. Fernando, vai lá, Fernando. É, igual você falou aí, Blue, você falar de um filme dele, cara, é bem complicado. Porque o cara tem muito, muito filme. E muito filme de comédia legal. E um que eu me lembro bastante, que eu assisti consideravelmente, né? Por mais que... ele ter várias comédias de policial, esse filme eu achei diferenciado dele, que foi o filme A Repossuída. A Repossuída. É, ele fez uma sátira do filme O Exorcista. Porra, ele era o padre, né? É. No caso, aquele que vai pra fazer o exorcismo, não aquele que acompanha a guria, né? Não, então, é o que vai fazer o exorcismo. É. Ele tá acompanhando um outro padre que vai fazer o exorcismo da menina, só que o padre tem medo dela, porque ela tá possuída. Aí ele, tipo, ele é o padre mestre lá, como é, não sei como é que fala. Aí ele vai lá pra ajudar o cara. É, inclusive o Todo Mundo em Pânico 2 perdeu de colocar ele pra fazer a primeira cena do filme, que é justamente uma sátira do Exorcista. Do Exorcista, né? E aí é um outro ator. Se eles tivessem colocado ele, relembraria esse filme aí. Ia ser legal. Pode crer, pode crer. E foi um filme que eu vi na época. Eu vi, acho que foi... Não sei se filme passava no SBT aí nos anos 90, né? Sabe como é que é? Não tinha muito esporadicamente pra... Horário pra passar. Horário pra passar filme, então... Tem cara de ser filme do cinema em casa. É, então, acho que deve ter sido cinema em casa. Eu não sei se... Não vou falar que foi na Globo, porque eu não me lembro. Eu me lembro de ter assistido no SBT. Porque ele foi lançado em 90 ali, então... Nessa Mas aí, época nesse aí, filme, sempre... ele fez uma participação ou ele participou do filme todo? Não, porque ele a capa fez o filme todo. Ele é protagonista. Ah. Ele é protagonista do filme. Protagonista. Protagonista. Ele é protagonista do filme. E esse filme tem no YouTube completo, olha só que filha da mãe. Esse filme. Tem, pô. Completo. Ah, o outro que você falou até capaz de achar também, viu, Bruno? Não, se já eu procurei. Mas eu acho. Procurei, não achei. Porra! Sabe quem é o outro padre que tá com ele? Não. É o Bob Logan. É, eu queria saber também, não sabia. É o Bob Logan, ele fez, acho que, aquele filme do Pestinha. Alguma coisa assim, acho que deve ser esse cara. Caraca. E tu lembra alguma cena do filme engraçada? Cara, a cena que eu mais me lembro do filme é quando ele vai fazer a cena clássica dela no quarto. Ela lá toda possuída, amarrada, presa lá. Aí ele falando lá pra tirar o demônio dela e tal. Aí, do nada, ela começa a vomitar, mano. Aí ela joga um jatão de vômito em cima dele. Aí ele fica putaço. Aí ele joga um jato de vômito nela. Aí fica os dois, um vomitando no outro. Não, desculpa, tu tá errando o filme, cara. Esse daí é Todo Mundo em Pânico, cara. Não, não é, mas tem essa cena no filme mesmo. Não tem, cara. Onde tu tirou tem, isso? Tem, cara. Eu lembro. Uai. Eu tô vendo o filme. Igual eu lembro isso. Também lá do outro cara. Eu lembro, pô. Aí depois disso, aí tem uma parte que ele começa a exorcizar ela lá, aí ela começa a fazer umas caretas de sensual pra ele, assim. Aí ele começa a mostrar a linguinha pra ela, assim, e tal. Cara, esse daí é Todo Mundo em Pânico 2, cara. Eu tu acho tá que com é medo, cara. Não é, cara. Oxe, eu tô falando, eu lembro dessa cena, pô. Todo Mundo em não Pânico é todo 2, Mundo em cara. Pânico. É, parece Todo Mundo... Acho que Todo Mundo em Pânico pegou desse filme, tenho certeza. Não, cara, tu tá equivocado. Olha, sério, eu tô é falando pra forte. Você. Rapaz, tenho certeza. Eu vou até achar essa cena aqui, quer ver? Realmente esse filme existe. A Repossuída. Essa cena existe também. Olha aí. Essa aqui, eu não essa lembro cena... de ter visto esse filme ó, do. Essa ó, cena aí do Todo Mundo em Pânico 2, ó. Que é do Exorcismo. Exatamente o que o Fernando falou é o que acontece no filme. Então, mas isso aí eu tenho no filme do Repossuído, eu lembro, pô. Então, o que eu ia comentar é o seguinte, eu não vi o filme Repossuído, do Leslie Nielsen, e não lembro dessa cena, obviamente, se eu não vi, eu não vou lembrar da cena. Sim. Mas eu lembro dessa cena que ele tá me narrando aí de eu já ter visto em algum filme, pode ser que é uma piada reaproveitada, mas enfim. Né? Vamos, ó, tô assistindo não vamos desestimular ó, o eu o estou amiguinho. Assistindo aqui a Repossuída e não tem essas cenas. Não pô, tem. Você já viu o filme todo? Tá aqui, eu tô nessa parte do exorcismo. É um ponto muito específico do filme, não tem nada a ver. Tem uma banda de rock cantando, uma freira. Não tem absolutamente nada a ver com o que o Fernando descreveu. Essa cena que o Fernando descreveu é do Todo Mundo em Pânico 2. Rapaz, será? Eu tô te falando? De certeza, pro será já é uma baita diferença. Tô te hein? Falando, cara, assiste aí pra te ver. Eu vou colar então, o... Então, mas eu tô vendo uma ceninha aqui dela vomitando no cara aqui, ó. Cara. Não, ela não vomitou nem uma vez. Oxi. Pega o link que eu mandei aí e vê se não é a mesma cena que tu falou. Aí, ó, botei no coisa aí. Vê aí. Exatamente esse trecho, a cena, tudo. Não é, velho. Fernando, aceita, é triste a gente saber que a gente errou. É triste, eu tô vendo a memória. Ah, vou mandar o link aí, você coloca em 24 e 25 minutos. Tá. Pera aí. Vamos ver. É, manda aí. Manda aí, vamos ver. Opa. Sabe que tu pode copiar o link com o tempo atual, né? Mas tudo bem. Cara, acho que deve ter ido no tempo atual mesmo. Então, vamos ver. Ah, é ainda linda Blair, hein? 25 minutos, tu falou? Tadã. Nossa, o filme inteiro. É esse filme que eu tava assistindo, mas vamos ver. Então, tá em 25 minutos tá. Ali. 25, 24, tá. Quase 25 minutos. Tá. Virou, vomitou nele. Aham. Uhum. Não tem nada disso aí, cara. Da onde que tu tirou? Só tem o vômito. Então, tá, cadê a linguinha? Cadê o falar as obscenidades? Não tem, isso daí tá no Todo Mundo em Pânico 2. Rapaz, não é possível. É, cara, tô te falando. Assiste o trailer que eu te mandei aí. São 3 minutos de vídeo, tu vai ver como é o outro filme. Exatamente o que tu descreveu tá nesse pedacinho que eu mandei aí. Não é, rapaz. Eu acho que eles cortaram no filme, Fernando. Pode ser também. Pode ser também. Caraca. Ai, ai, ai. Leslie Nielsen, Todo Mundo em Pânico. Vai ser o nome do cast. Cara, não vi essa cena aí também, não. Tá vendo, ó? É. Quer reconsiderar, Fernando? Dizer, tirar o com certeza pra falar eu acho? Como é que é? Não, eu me enganei. Não, eu me enganei totalmente, eu devo me enganar e me enganei muito mesmo, é, cara. Agora é a hora que o editor vai colocar pra gente, né? Ele falando, eu tenho certeza. Agora não, como é que é? É agora. Vai dar aquela ênfase, né, cara? Eu tenho certeza! Ai, ai, ai. Rapaz, tenho certeza. Bom, não adianta nós perguntarmos se o Fernando lembra de alguma cena do filme, que com certeza ele não sabe nem que filme que ele tá falando. Não, lógico que eu lembro, pô. Lembro, pô. Tem uma cena do filme que ela tá possuída lá e do nada ela aparece num programa de TV, cara. Aí ele começa a... Não tenho mais certeza, não. Segue o barco aí. Segue o barco, vai. Devia ter acabado minha luz hoje, viu? Não choveu o suficiente aí, porra. Fernando, 4 horas da tarde, o Fernando bem assim, nossa, Blue, tá chovendo muito aqui, não sei se eu vou gravar. E eu, nossa, tomara. E olha aí, não deu, cara. Não foi suficiente. Eu sabia. Que droga, ai, cara. Que coisa séria. Edu. Oi. Me manda outra remessa, que essa aí que você mandou tá zoada pra mim. Vocês estão tá pegando mofado, outros, né? Fornecedores aí, eu já falei pra vocês não ficar pegando desse povo estranho aí. É, pois é. Grande filme, Fernando, mesmo que tu não lembre de que filme que tá falando, mas tudo bem? Todo Mundo em Pânico. É isso, Todo Mundo em Pânico é um filme muito bom, realmente. Vai lá, Edu, fala aí. Então, cara, eu acho que eu vou fugir um pouquinho da curva aqui, que todo mundo falou de filmes dele aí que são estritamente comédia, né, puramente comédia. Eu vou falar de um filme aqui que ele participa, mas que não é 100% comédia. Tem um viés cômico, mas não é 100% comédia, não. Não é filme velho, isso. Não é filme novo, não. Que é um filme de 1982, pra vocês terem uma ideia. Chama Creepshow. Não sei se vocês já viram, provavelmente não. Ele foi dirigido pelo George Romero, que é o mestre dos filmes de zumbis. Tem uma pontinha do Stephen King nos roteiros, que dá aquele ar mais macabro ali pra história e tudo. E é um filme de curtas. Ao todo são 5 histórias no filme. O Leslie Nielsen participa do terceiro conto. Ele é o protagonista do terceiro conto, que chama Indo com a Maré. Na história desse conto, ele tem uma esposa, né, que é interpretada pela Gaylene Ross, a atriz aqui. Isso aí eu tive que pesquisar aqui, porque eu não lembrava o nome dos atores, não. Caramba. Inclusive, esse filme tem até um elenco de atores famosinhos, cara. Mas então, ele é casado com essa Gaylene Ross, e a esposa dele tem um amante, que por acaso é o Ted Danson, que é um ator famoso também hoje, de cabecinha branca, mas na época não, ele tinha cabelinho preto ainda, e eles tinham um caso, e ele ficou muito puto, velho, quando ele descobriu esse caso. O que que ele fez? Ele pegou os dois enterrou os dois na praia, na orla da praia ali, próximo da maré, e, tipo assim, deixou os dois ali pra morrer quando a maré subisse, saca? E, cara, é muito massa esse conto, assim, com ele. É um humor meio mórbido, sabe? Aquela coisa, assim, bem macabra. Mas a atuação dele nesse filme, cara, não é aquele cômico que a gente tá acostumado. É filme, tá? Ou é série? É filme. São 5 quadros no filme, são 5 esquetes, né? Eu não lembro de ter assistido esse filme, Edu, mas suspeito eu que tenha passado uns Contos da Cripta. É estilo o Contos da Cripta, mas não é igual. Eu tô vendo aqui que era do Stephen King, esse show aí, Creep Show. É, o roteiro é do Stephen King. Inclusive, o próprio Stephen King atuou em um dos quadros. Ele fez o quarto. O quarto não. Ele fez o terceiro. O segundo conto. Que é A Morte Solitária de George Beryl. Como é que tu assistiu isso? Assistiu aonde, Edu? A primeira vez que eu assisti foi na Band. Passou naquele Contos da Cripta, não. Cine Trash. Cine Trash, com o Zé do Caixão. Eu falei Contos da Cripta, mas eu quis dizer isso, viu? Eu quis dizer o Cine Trash. Sim, lógico, claro. Cine Trash, sim. É um filme de terror, assim, trashzão mesmo, sabe? Bem. Tem alguns pontos, assim, que são. Igual o último conto do filme, por exemplo, é um cara que tem fobia de barata. Ele tem fobia de. Tem aquela. Aquela doença lá que a pessoa tem mania de limpeza, que não consegue ver nada sujo e qualquer coisa que ela encosta, ela lava a mão e tal. Sim. O cara tem essa síndrome. E aí acontece que um exército de baratas mesmo, é muita barata, invade a casa do camarada e o cara fica louco, velho. E as baratas ali invadindo o banheiro e entrando pelo ralo, entrando pela porta e tudo que o cara tenta fazer e tal. São 5 contos. Tem esse, tem o que o Stephen King é o ator principal, que é um cara que mora numa fazenda e cai um meteoro na fazenda do cara, ele quer vender o meteoro e tudo, aí o meteoro solta uma cosminha que transforma aí, tudo em planta. Esse filme aí, Edu, até mesmo pela primeira sketch, economicamente falando, vale muito a pena comprar, né, cara? Cara, muito barata, né? A produção do filme? Tá. Rapaz. Ok. Nossa, agora. Meu Deus! Demorou! Agora que ele entendeu. É porque a piada é ruim demais, velho. Então. Demorou. Se riu, é boa. Deu a volta, ficou bom. Gol bumerangue, né, velho? Tirou e voltou. Caraca. Mas o. Aí tem o Leslie Nielsen, cara. E. É muito interessante porque ele faz o papel de um homem mais vingativo, mais amargurado, não é aquele personagem cômico, atrapalhado, que tudo dá errado, que não faz nada certo e tal. Não, ele é um personagem mais sério, saca? Tanto que eu não lembrava que era o Leslie Nielsen que tinha feito esse filme. Quando a gente ia... Né, lá na primeira vez que a gente tentou gravar o cast e tudo, que eu peguei a filmografia, fui fazer a pesquisa da biografia dele e tal, que eu vi, que eu fiquei até assustado, eu falei, caramba, ele tá nesse filme, eu vou ver o filme de novo. E peguei o filme pra assistir de novo e realmente é ele, velho. E de cabelinho branco. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Então... Mas a gente já descobriu na pele, inclusive o Fernando descobriu bem na pele, que isso confunde as pessoas. Né, cara? Prefiro não falar nada. É. Quem dera tivesse percebido isso bem antes. Né? Mas esse filme, Creepshow, apesar dele ser muito antigo, né, de 82, e ser um filme muito B, hoje ele é considerado um filmezinho, assim, até cult, saca, cara? Muito B, que diz, muito bosta, né? Não, assim... Cara, é porque ele tá naquela linha de filmes ali, assim, tipo o Fome Animal, do Peter Jackson... aqueles filmes assim que eles têm tudo de um filme ruim, sabe? Efeito visual muito ruim, roteiro. Um filme de baixo muito orçamento. Absurdo, é. Não, mas é que eu agora, assim, baixo orçamento não quer dizer que é ruim, ué. Tu tá falando coisa ruim? Baixo orçamento não quer dizer que é ruim. Não, ruim pros padrões, entendeu? Tipo assim, quando você fala um filme de Hollywood, de coisa e tal, você já pensa ali em milhões gastos em efeito, em pós-produção e aquela coisa toda. Esse filme é uma coisa, tipo assim, é um seriado que foi pro cinema, por assim dizer, saca, velho? Será que foi pro cinema? Será que não é um home video, não? Não, não chega a ser, não. Eu vi aqui, não. Eu acho que ele foi no cinema, sim. Cara. Sei lá. Enfim. Cara, é até assim, o Corra que a Polícia Vem Aí, ele foi inspirado na série Police Squad, né? O Esquadrão de Polícia. Então, acho que deve ser uma coisa nesse sentido aí, né? Existe alguma série na TV e depois eles veem que na TV dá certo e resolvem exportar para pro cinema. Pode ser esse o caso. Pode ser, é isso mesmo ser. Que, ó. De repente poderia ser até uma pegada dele, né? Porque já fez isso antes, deu certo e fez isso de novo. Não, e tem uma curiosidade aqui, ó. Antes do lançamento de Creepshow nos cinemas, os produtores fizeram com que o diretor George Romero retirasse 10 minutos da sua duração original. Então o filme realmente foi pro cinema, cara. Foi pras telonas olha mesmo. Olha aí, show. Olha. Será que rendeu alguma coisa? Bom, Stephen King, né? Naquela época, 82, fazia sucesso. É, Leslie Nielsen, né? Também, naquela também, época. Também, também. Não, é, tem outros nomes bons, cara. Tem o Ted Danson, que é um nome forte. Tem o... Cara, olha, entrei na curiosidade aqui. Saiu a lista dos atores. Deixa eu voltar aqui. É Ted ou é Ed? Não, Ted. Ah, ok. Eu nem lembro quem é isso. Tem o Ted Danson e também tem o Ed Harris. Ah, o Ed Harris. Ed Harris, eu tava confundindo. Ah, tá. Isso. E tem também um ator também, eu acho que já até falecido, que é o Hal Holbrook. Também é famoso, também tava nesse filme. E é isso aí, cara. Vale a pena ver esse filme até hoje, né? Por ser um filme produzido pra ser um filme B e coisa e tal, então... Os efeitos não ficaram datados, porque a proposta do filme essa é essa mesmo, sabe? Ser, tipo, meio tosqueira. Gostaria de fazer duas perguntas, né? Quais foram os filmes que vocês conheceram Leslie Nielsen? E qual foi o filme que vocês assistiram? É aí, jogo rápido, sem explicar muito. Quais foram os filmes que vocês assistiram que só pela participação dele já valeu a pena? Aí eu vou até iniciar. O filme que eu conheci o Leslie Nielsen foi... O Corra que a Polícia Vem Aí, o primeiro, que quando passou na televisão. Na verdade, não, foi o Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Sim. O primeiro filme dele que eu vi foi esse. E um filme que eu assisti, que só por ter ele já valeu a pena, foi aquele, o Drácula. Morto Mais Feliz. Morto Mais Feliz. O filme é horrível, mas só de estar assistindo ele foi maneiro pra caramba. A parte dele, eu lembro da chamada pra esse filme, cara. Que é, dava da parte que ele levantava do túmulo, dava com a cabeça no lustre, eu acho, uma coisa assim. É isso aí, mas vamos lá, vai ao próximo. Eu não lembro qual filme eu conheci ele, não faço a mínima ideia. Com certeza foi um desses mais famosos, Corra que a Polícia Vem Aí, coisa e tal, enfim, né? E eu nunca assisti um piloto, Corra que o Aperto Cinto, o Piloto Sumiu, até recentemente. Não, cara, nossa. Muito recentemente eu vi, assim, pulando, porque é muito ruim. Caraca, as piadas politicamente incorretas, né? Você assistiu só por causa dele? Só por causa dele. Com certeza. Eu acho que eu conheci ele, foi nesse aí também, Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu. E algum filme que você viu que só de ter ele já salvou? Cara, eu acho que ficaria o Todo Mundo em Pânico. O 2 ou 3, não sei, porque é a única coisa, que é o melhorzinho, que o 1 é um filme de comédia extremamente bom, cara. Ele participou verdadeiramente, foi do 3, se não me engano, né? Ele fez uma ponta, né? É, o 3, né? Eu acho que foi, Que é o tipo assim, valeu o filme a participação dele. Porque eu nem lembro filme como mesmo, é que é a participação dele. Alguém assim, lembra? Tu lembra a participação, como é que era? Não lembro. Cara, o filme é tão cocôzinho que eu nem lembro direito. Lembro. Eu só lembro que tinha ele. Ah, aquele filme super-herói, o filme, eu achei bacana também. Que a participação dele é muito boa. Pois é. Eu gostei da participação dele. O melhor momento do filme era quando ele tava, cara. Porque o filme mudou um cocô. Puta que pariu. Nossa, e bota cocô nisso. Um filme dele que eu não gosto mesmo, aí não importa a qualidade do filme, eu não gosto nem sabendo que está ele no filme, é o Mr. Magoo. Nossa, aquele ali também foi... Sim. Muito ruim, Mr. cara. Magoo muito ruim. É sofrível, coitado. Ah, mas eu assisti mesmo assim, eu consegui curtir. Eu assisti, mas não gostei. Eu fui no hype porque sabia que tinha ele e eu gostava de assistir o Mr. Magoo na época que dava o Mr. Magoo, né? E aí quando eu fiquei sabendo que ele ia fazer o Mr. Magoo, nossa, fui no hype. Cara, o filme é muito ruim. Muito ruim, é. ruim. Fernando, lembra da qual filme tu conheceu o Leslie Nielsen? É, foi os clássicos mesmo aí, o Corre que a Polícia Vem Aí, o Aperte o Cinto, o Piloto Sumiu, uhum. Até o Drácula Morto Mais Feliz. É, mesmo. Eu acho que a maioria, né, e eu acho difícil também lembrar qual foi, né, porque, e quem é o Renan falou, a gente vem em home video, então não necessariamente Sim. Dava no lançamento a gente assistia, de repente já tava lá, né, olha as datas dos filmes, né, 80 e não sei o que, isso e aquilo, porra, Difícil, mas ok. Então tá, vamos agora para as despedidas e as considerações finais. Eduardo! Cara, é aquele caso, né, velho? Leslie Nielsen é um ator que fez... Quem? O Leslie Nielsen é um ator que, né, fez escola, por assim dizer, fundamentou vários quesitos que são utilizados na comédia até hoje. Muitos atores seguem coisas que ele deixou estabelecida aí ao longo da carreira. O cara tem... seus merecidos trabalhos de destaque aí, é um nome que vai deixar muitas saudades pra gente que curte um cinema, curte um filminho e tal. E quem não teve a chance de conhecer alguns dos filmes que a gente citou aí, cara, procura, dá uma chance, vai lá conhecer, se conhece alguns pouco da filmografia. Alguns nem adianta procurar que não existe. É, né, às vezes tem uma locadora de esquina, assim, que ainda tem aquelas relíquias lá guardadas e tal, pode ser que encontre alguma coisa, sabe? É, não foi bem Caraca, isso que eu quis dizer. Não, a relíquia maior vai ser achar a locadora, né? Não foi bem isso que eu quis dizer, mas ok, né? Ok. Ok. Mas é isso aí, cara, Leslie Nielsen tem meu respeito. Fernando! Bom, primeiramente, agradecer aí a presença do Renan, que junto com vocês três aí me destruíram por causa do meu filme, mas tudo bem. Desculpa. Né? É, bom prática. Já que... É aquela, quando o Flávio não tá, alguém tem que tomar a frente, né? Então, né? Sabe como é que é. Mas é isso aí, mano. É um ator que fez muito filme de comédia ali nos anos 80, 90 ali, que quem nasceu nessa época ali... Deve ter boas lembranças dos filmes que ele fez ali, de Sessão da Tarde, o Cinema em Casa mesmo. Ou locadora, então, né? Principalmente. É, ou locadora mesmo. Então vale a pena aí, pra quem quiser assistir uns filminhos aí. Inclusive o filme que eu falei que é inédito, nunca foi lançado, né? Quem quiser procurar aí, se achar, me manda o link do filme, porque eu não me lembro. Mas é isso aí. Renan, cara, primeiramente, muito obrigado por comparecer aí novamente no MachineCast. Foi um prazer receber tu de novo aí. Espero que tenha gostado tanto quanto a gente gostou da tua participação. Fica aí agora o espaço pra gente fazer as tuas considerações finais e o jabazinho delícia aquele. Bom, se bem que eu nem sei por que fazer jabá, né? Porque o Machine já acabou e voltou anunciou, várias vezes, né? Mas agora o Na Trilha nunca voltou. Quando é que vai voltar o Na Trilha? Vai voltar, né? Safado. Cara, primeiramente aí, obrigado pelo convite mais uma vez. Além de falar do que a gente gosta, né? Falar do filme do Leslie Nielsen, falar de tantos outros assuntos que a gente pode tratar aqui no MachineCast, a gente tá junto é mais uma forma da gente se reunir enquanto amigos, né, cara? Conversar, falar de assuntos e se divertir, principalmente. Então, por mais que tenha aí... existido a zoeira com o Fernando aí, tenho certeza que foi bem divertido pra ele também, ser destruído, né? Aqui a diversão é garantida, certeza. É isso aí. E, poxa, uma cena que pra mim, que eu, quando eu tô meio que chateado, eu coloco pra assistir, é uma cena do filme lá da série Esquadrão de Polícia. Por que eu falo tanto dessa série? Porque, como eu disse, eu trabalhava na locadora de vídeo e tinham três fitas VHS... onde cada fita tinha quatro episódios. Caraca. Então, cara, Eu assistia um monte, e uma icônica, uma cena icônica que eu vi, que eu ria demais, era uma cena em que eles iam no enfim, solucionar um crime. Na verdade, em todos os filmes eles faziam isso, aquele jogo de palavras, né? Onde uma palavra significava duplo sentido e tal, e ficava aquela confusão ali. Depois eu vou mandar o link pra vocês ouvirem. Mas, enfim, gostei demais de falar desse assunto. Eu realmente tentei trazer da minha lembrança, da minha memória aqui, as coisas que eu tinha referente ao Leslie Nielsen. Foi maneiro demais. Que bom que você tem memória. Pois é. E quero agradecer aí você, ouvinte, que está acompanhando o MachineCast, você que está dando força aí pro Team Blue e para toda a equipe para continuar esse projeto. Não deixa morrer. Por mais que ele fique chateado aí, queira tenta parar, não deixa. Vamos contribuir, vamos mandar mensagem, vamos participar no Telegram. E faço o convite para que você conheça também o programa Na Trilha, que é o programa que a gente produz e distribui, onde nós falamos sobre atividades e esportes de atividades de aventura, né? Então, escalada, mountain bike. E é um programa que não somente para atletas, também é para pessoas que não praticam nada. A gente tenta trazer os assuntos de maneira mais informal, mais divertida, para te informar e principalmente entreter. Então, gostou aqui do nosso papo, quer ouvir um pouquinho mais e entender um pouco sobre o universo outdoor, vai lá no Você na Trilha, que é o VC, né? vcnatrilha.com.br. E assine nos agregadores Na Trilha. Na Trilha tudo junto, hein? Obrigado, Team Blue, obrigado, Eduardo, obrigado, Fernando, e até a próxima. Espero o próximo convite. Certo, então, pessoal, fica aí o meu agradecimento. E a hora falando. Fica aí o meu agradecimento a todo mundo que ouviu até aqui, né? Que conseguiu ultrapassar ali o momento que o Fernando começou a falar do filme dele. Fiquem agora com... Maldito mesmo, né? Fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Será? Será? Spider, será que o Renan vai voltar para falar de mais algum tema aqui no MachineCast? Olá a todos, eu vou pegar essa trilha e vamos embora. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machines de todo o fluxo temporal! Eu sou o Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E junto comigo, Fernando 3D! Fala galera, vamos gravar, eu espero aí que seja pelo menos uns... Tá aí uns altos 10 e-mails, vai! Nó! Que sonho! Ah, pô, vamos sonhar, né? Quem sabe um dia? Né? Não é dessa vez, a gente tem um e-mail aqui pra gente ler, mas faltou temos só um e-mail. Faltou só nove. Mas a gente tem um e-mail aqui, Fernando, do Éder Aleixo. Olha aí, ó. Que mandou aqui sobre o cast de Sandy Júnior e mandou com o seguinte título: Areia e Filho. Éder Aleixo, que digamos aos altos, Éder Mega Drive Aleixo, hein? Né? Ele diz aqui o seguinte: fala, machineiros. Bem, eu não ia ouvir, ia deixar pra lá. Mas daí vi que o Team Blue não estava presente e a Manu estava no lugar do Flávio, então dei uma chance. Olha Pensei. Aí, ó. Pô, tá vendo? Olha o golpe. Ele quis ver como que ficou sem os dois aí, né? Fazer o teste. Né? E pensei, vou ter de ouvir essa bosta. Fui ouvir cheio de preconceitos, mas ainda bem que quebrei a cara. Olha, rapaz. O cast ficou fantástico, as participações agregaram muito e o Edu foi um ótimo hoster. Nossa, rapaz, valeu. Vai ter golpe, hein? Vai ter golpe, hein? É, hashtag o golpe tá dado. Olha o golpe. E como eu gostei desse cast. Conhecia todas as músicas, me diverti muito, foi muito nostálgico. E o pior que fiquei aqui cantarolando as músicas a semana toda. Olha aí, tô falando. Por trás daquele rostinho todo rock and roll dele lá, tem um Sandy Júnior ali, rapaz. É, rapaz. Vai brincando. Não tem jeito, cara. Todo mundo ouviu, velho. Ah, pode ter esse a negócio. Maioria. É, pode ter esse preconceito aí, igual ele falou, ah, não gostava, não gosta, não sei o que e tudo, mas no fundo, acabava ouvindo uma coisa ou outra, velho. Não tem jeito, não. Mesmo não querendo, mas tava ouvindo. Né? Abraços e continuem a crescer. Cara, muito obrigado aí, Aleixo, pelo seu e-mail, pela sua positividade aí. Obrigado mais ainda pelo seu elogio, cara. E deixa eu te falar uma coisa, velho. É, antes da gente receber esse e-mail seu aí, o Team Blue tinha feito um meme que ele postou até lá no grupo nosso, lá no Facebook, na página lá do Machine, no grupo lá do Telegram também, que tava falando exatamente isso, Fernando. Aí ele deu uma adaptada no meme lá depois, né? Ele deu uma adaptada lá, na verdade, no meme, pra zoar o Aleixo, né? E quando ele ouvir essa leitura de e-mails e comentários aqui, é bem provável que ele já recebeu esse meme aí em inbox. O Blue deve ter jogado lá no fliperama lá. Né, que já deve ter soltado lá. Mas, né, cara, que massa que ele gostou. E teve, engraçado, velho, que teve mais gente aí também que mandou pra mim no Telegram, lá no inbox também, falando a mesma coisa, que a princípio não ia ouvir o cast porque era Sandy Júnior, mas aí ouviu porque era do Machine, não queria pular nenhum e, cara, acabou gostando do cast. Não, meninas. Ficou muito bom mesmo, cara. Ficou legal. Né, cara? Nossa, as meninas ali brilharam no cast, cara. Foi super maneiro gravar com elas. É? Um beijo aí, Fabi, Manu, voltem sempre. E é isso aí, galera, né? E é isso aí, galera, muito obrigado a todos vocês que ouviram o cast, que gostaram. Não se esqueça que se você quiser aparecer na leitura de e-mails e comentários, você tem que mandar pra gente um e-mail, tá? Tem ouvintes que estão mandando pra gente lá uns comentários lá maneiríssimos, bem grandes lá, a gente tá recebendo lá, ficando muito satisfeitos. Pode fazer o seguinte, galera, dá um Ctrl-C, Ctrl-V nesses comentários lá, manda eles no e-mail também, que a gente lê eles aqui na leitura de e-mails e comentários. Fechou? Fechou. Então, galera, nos vemos aí na próxima leitura de e-mails e comentários. Valeu! Oh. Piada velha do Machine. Uma mulher, né, caiu de avião em alto mar e aí ela conseguiu chegar numa ilha deserta. No chegar na ilha deserta, tinha um gaúcho lá. E aí ela perguntou, ah, você não é o Chiru que foi um náufrago há 10 anos já? E ele, sim, sou eu mesmo, tchê. Aí ela pegou assim e perguntou pra ele, diz uma coisa, há quanto tempo tu não toma uma cachaça? Ele, ah, tem 10 anos já. Aí ela pegou, abriu um bolsinho assim do lado da manga, assim, né? E tirou uma garrafa de cachaça e deu pra ele tomou. Aí ela perguntou assim pra ele, há quanto tempo tu não fuma um paieiro? Aí ele, barbaridade, já tem 10 anos. Aí eu ela não sei pegou. O que é paieiro? Paieiro é um cigarro, é um fumo cigarro. Enrolado numa palha de milho. Por isso que é paieiro. Tá. Aí ela pegou, abriu. Um bolsinho assim do lado, pegou um paeiro e deu pra ele, ele fumou assim, aí, barbaridade, quanto tempo, que felicidade. Aí ela vem assim, começou a abrir assim o zíper da frente, assim, né, da roupa de mergulho, né, de roupa que ela tava, e aí ela vem assim pra ele, gaúcho, há quanto tempo tu não te diverte, e começou a abrir o fecho, assim, ele vem assim, uma barbaridade, vai me dizer que tu tem uma gaita aí dentro. Uma gaita. É que aqui no sul a sanfona é gaita. Ah, tá, ok. Entendeu? É impossível ter uma sanfona dentro da roupa, né? Então, e aí o gaúcho, ele tava revoltado lá no escritório dele, aí a amiga dele chegou, ué, mas bah, por que tá tão nervoso? Aí ele falou, não, porque eu fui mandar uma mensagem aqui pro João, E a mensagem me atrapalhou todo. Esse corretor ortográfico me atrapalhou todo. Mas por quê? Porque eu fui mandar mensagem pra ele e olha que a mensagem que saiu. É, vamos nos encontrar na quinta-feira que eu vou te lamber todinho. Eu falei, ih, rapaz, mas dá problema mesmo, hein? Qual que era a mensagem? Que era, não, corretor. Aliás, vamos nos encontrar na quinta-feira que eu vou te lamber todinho. Eu falei, qual que era a mensagem? Que era? Não, era na sexta. Caraca. Caraca. Deu sorte que não sei nenhuma piada de capixaba, cara. Senão... Pesadão. Ah, aqui no sul não vai fazer muito sucesso essa piada aí não, hein? E o pior nem é o final da piada, é o teu sotaque de gaúcho. Não é? É, tá. Off Topic. Ou aquela pauta que a gente tava falando lá, queimou total mesmo. Qual é que é? Não, mas ali a gente só zoou, acho que não, sim, ali é na não. Pauta mesmo. Mas não. O que é? O que é mesmo? A do zumbi, né? Zumbi lá. Pô, pô, muita queimão demais, cara. Mas então, aquilo ali a gente só zoou, não seria a ideia fazer aquilo que a gente sim, fez. Sim, mas não ia ser mencionado igual. Isso é. Não, mas aí a gente deixa mais pra frente, que aí vai esquecer, né? Deixa antes que então. Sim, semana que vem a gente grava ela, até lá o Edu já esqueceu. Já, puxa. Ele só lembrou agora porque a gente falou, pô. Com certeza. Valeu! Falou! Aí! Ô Spider, você é daqui do Espírito Santo, cara? O Spider nem tá no cast. Não, o Spider que é do Espírito, que é do Espírito Santo? É o Neilson. Neilson. Spider é do Paraná. É. Ah, então eu tô doidão aqui. Eu achei que o Fernando era o... Caraca, tu tá bem perdidão mesmo, hein, cara? Porra! Tu tá falando com quem? Com o Neilson, com o Spider ou com o Fernando? Com o Fernando, eu posso ficar perdido com os nomes também. Isso que a gente tá com a fotinho com os nomes ali, porra. Imagina, né? Daqui a pouco ele começa a me chamar de quê? De baianeta. Vixe Maria, aí não. É, mas a baianeta não tava aqui falando? Fez a introdução lá, falando histórico do... Se ela tivesse aqui, o Fernando já tava dormindo essa hora. Depois que ele falou aqui do filme lá, teria corrido ele. Vixe. É louco. Saudade de nada da baianeta aí. Não sei se depois desse cast de hoje não tiver um e-mail e nem comentário, eu desisto desse cast. Caraca, tá, tchau então pra ti então, cara. Então. Eu vou mandar. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.